Então, presta atenção, olha pra cá. Meu corpo é minha arma, eu não posso falhar. Meu espírito é guerreiro, no ringue e na vida. Soldado kamikaze, tendência suicida. Meu caminho foi longo pra chegar até aqui. Só eu sei quanto treinei, só eu sei quanto sofri. Mas aí, tô preparado, trago no meu arsenal. Psicológico louco, mentalidade brutal. Se aqui é a selva, então eu tô legal. Tô em casa sem terror, sou mais um animal. É, pronto pra atacar quem vier pela frente. Pelo lado, pelas costas, aqui é tudo de repente. Em frações de segundo, um nocaute acontece. Se a mente não pensa, o corpo que padece. Tô ciente, tô ligado, conheço esse ditado. Na pista fui criado, com vários aliados. Asfalto quente, zona sul, glória Rio de Janeiro. Lá pra rua Taylor, é nós meu parceiro. Gustavo Careca, trago o vulgo e o nome. Um afrodescendente, delinquente no microfone. Não me confunda com playboy, cuzão, tenho disposição. Isso aqui é vale tudo e não a malhação. A cena é diferente, são reais os hematomas. O ator coadjuvante talvez entre em coma. A batida me alucina, eu já tô no tablado. Olho fixo no inimigo que tá do outro lado. É forte a pressão que vem da multidão. O juiz se aproxima, o momento é de tensão. Ele tá ditando as regras, eu não tô nem ouvindo. Sinto o calor do meu corpo, adrenalina subindo. Toca logo a campainha, eu quero explodir. Sem dó e sem lamento, aqui é Léo MC. Minha luta, minha vida, minha fé eu guardo aqui. Aí, a todos aqueles que são lutadores de espírito, a todos aqueles que lutam dentro e fora do ringue, dentro e fora de uma roda, a todos aqueles que acima de tudo estão lutando pela vida.